Salvador, boa tarde, eu vou 64, passo externo, baixado e travado com a mesa. O gol no 164, QNH1 no 012, aguarde a autorização de pouso. Aguardando 0 no 2, 164. Brasque Luiz, autorizado o ingresso, pistão 17, reporte quando alinhado pronto. O gol 1164 tem livre pouso, pistão 10, vento 140 graus, 109. Livre pouso 10, 164. November Yankee Mike, reporte na Oscar. O gol 1164, solo ao 05, libere primeira direita no solo 121 decimal 1. Patango Bravo que o ISC é autorizado a decolar de pistão na 7, o vento 130 graus 099. O Bravo que o Luiz, que decolado ao 06, chame controle em 120 decimal 8. Novo Bianchi Mike, autorizado ingresso no 7, reporte quando aliado pronto. Novembro Yankee Mike, atento ao Bravo Whisky, que decolou à sua frente, mantém a separação, autorizada a decolagem de sessão 17, o vento 130 graus, 109. Boa tarde, Gol 885. Gol no 885, o QNH 1012, confirme print pouso baixado travado. Tá baixado, checado, 885. Gol no 885, tem livre pouso, pistão no 0, vento 130 graus, 119. Livre pouso, pista 10, Gol 885. Abatango November Yankee Mike, decolado ao 09, chame controle em 1020 decimal 8. 1208, November Strike. Confirma no vento, Gol 885. Gol no 885, o vento é 140 graus com 119. Excelente, 885. Gol no 885, solo aos 1-1, libere direito, chama solo 1-2-1, decimal 1. 2-1, decimal 1. O azul 4196 na escuta da torre? Azul 41196 na escuta da torre? De Salvador, muito boa tarde. 41 no meio da Azul, final da 10. Azul 41 no meio, QNH 1012, confirma que tem de pouso. Ajustado 1012, o tempo tá baixado e travado, senhorita. Corre. Azul 41 no meio, tem livre pouso que estão 10, vento 1,40 graus, 1,19. Tá livre o pouso pro Azul 41 no meio. Salvador, bom dia, boa tarde, o Trip 5626 passando externo, baixar travado. Trip 5626, QNH O Azul 4196, Sola Juno 5, libere primeiro direito, chame Sola 1, 2, 1, décima 1. Primeira direita, 2, 1, 1, chamar a Sola, Azul 4. Trip 5626, com livre pouso que estão na 0, vento 1,30 graus, 1,09. TV pouso 5626. Salvador, boa tarde, 9074, estabilizado na 1-0. O Gol 9074, QNH 1-0-1-2, cheque 3 de pouso. Tá travado. O Gol 9074, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Até 9074. O TRIP 5626, Sola 18, libere direito, chama Sola 1, 2, 1, décima 1. Tem uma frequência? 1, 2, 1, décima 1. 1, 2, 1, décima 1, obrigado. 174, tem livre pouso pistão na 0, vento 110 graus, 129. Exato, pouso na 0, 974. Eco Papa Serra. Papa Papa, Eco Papa Serra, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, QNH1012. Oi, Eco Papa. Eco Papa Serra. Papa Papa, Eco Papa Serra, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso, QNH1012. Papa Serra. Gol 9074, solo aos 20, libere direito, chama solo 121, décima 1. 21, sério? Afirmo? É, 219, lá. Oi, Chanel 6320, on final 10 miles. Chanel 6320, continue approach, QNH1012. Roger, report landing gear down and lock the ocean air 6320. 6320, we report. Papai cancelamento, uma base pela direita no 7, Eco Papa Serra. Tem condição de fazer uma base curta, o Eco Papa Serra? Firmo. Eco Papa Serra, o plano instrumento cancelado aos 21, autorizado curva à esquerda, base pela direita, pistão no 7. Papa Serra, importar o possível. Base para final, baixar travado no 7, Eco Papa Serra. Eco Papa Serra, tem livre pouso pistão no 7, o vento 140 graus, 109. Papa Serra. Automarker 6320, landing gear down locked. Oceanair 6320, stand by, landing clear. Stand by. Papa Serra, solo aos 23, autorizado o backtrack ao estacionar frequência livre. Oceané 6320, cleared to land, runway 10, wind 140 degrees, 11 knots. Clear to land, Oceané 6320, runway 10. Ciente, boa tarde. Oceané 6320, the ground at 25, vacate runway to the right and contact ground 121 decimal 1. We'll leave the runway by Foxworth and ground 121.1, thank you. Torres, Salvador, boa tarde, chegando a 3:26, agora 3 milhas para o externo, visual. Oceané 6326, QNH 1012, cheque trem de pouso e aguarde autorização de pouso. Informará quando o trem estiver passando trabalho na 3:26. Baixada e travada 6320, passou externo. Continua 6326, tem livre pouso, pistão 1-0, vento 1-40 graus, 1-09. Livre pouso, 6320. Continue 6326, solo 31, libere primeira direita, chame solo 121, décima 1. 21, 1, Beto. Boa tarde, você não é minha 315, pode ficar pronto. Continua 6315, autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 1-40 graus, 1-09. Ali decola 6315, obrigado. zero, pronto. Trip 5486, alinhe e mantém cabeceira no zero. Chiné 6315 decolado aos 34, chame controle em 1920.8. 208, 6315, obrigado. O trip 5486 autorizado a decolagem de pistão no zero, vento 150 graus 099. Decolada autorizada a pista no zero, trip 5486. Trip 5486, decolado aos 37, chame controle 120.8. Controle 108, boa tarde. Salvador, boa tarde, Chanel 1142, pronto, ponto 0 na Rússia. Fala, Chanel 1142, a linha decola pistão 1-0, vento 130 graus, 1-0-9. Chanel 1142, falar de Chanel 1142. Papatango, Kilo Romeo Oscar, para acionamento. Kilo Romeo Oscar, livre acionar, chama pronto para o táxi. O Kilo Romeo Oscar tem informação do POB? Ciente. O Chinem é 1142, decolado aos 43, chame controle 120.8. 120.8, tem 1142, obrigado, né? Charlie Gol 966, estabilizado, baixado travado. O Gol 966, o QNH 10112, tem livre pouso pistão 10, o vento 130 graus, 19. Livre pouso 10, Gol 966. O Gol 966, solo 50, libere direito, time solo 121, décima 1. Direito 21, 1, 1. Kilo Romeo Oscar, confirme o PLB? Meia dúzia? Kilo Romeo Oscar, reporte na interseção, papá. Kilo Romeo Oscar, autorizado ingresso, pista 17, pode quando alinhado e pronto. Papá Romeu, Índia, Vitor, Índia na escuta da torre? Torre, boa tarde, Papá Romeu, Índia, Vitor, Índia, na final, Cruzó. Papá Romeu, Índia, Vitor, Índia, continue a aproximação, cheque trem de pouso, o QNH 10 no 2. De pouso, baixado e travado, Índia, Vitor, Índia. Romeu Oscar, aguarde para decolagem devido à aeronave para pouso pistão na zero. O Índia Vitor Índia, autorizado o pouso pistão na zero, vento 130 graus, 109. Cheque trem de pouso. Baixado e travado, Vitor Índia livre do pouso, 109. Papatango, Kilo Romeo Oscar, autorizada a decolagem em pistão 1-7, o vento 120 graus, 1-9 nós. Papa Romeo, Índia, Vitor, Índia, solo aos 00, libere direita, chame solo 121, décima 1. Confirme parte de estacionamento. São geral. Kilo Romeo Oscar decolado ao 01, chame controle em 120, décima 8. 20, décima 8. Túlio, Mike LA, já estabilizado direto. Confirma, aeronave chamador? Não, Mike LA, vai passar 80, propondo cancelamento, prosseguir para 17. Torre Salvador, o Oscar Lima Eco. Passou externo, controle embaixo checado, Mike Charlie Alfa, propondo cancelamento, prosseguir, captura 1-7. Firma de o Mike Charlie Alfa, já temos um tráfego na longa sinal pista 1-7, se cancelar, prosseguirá como número 2. Confirma intenções. Ah não, nesse caso eu vou prosseguir então para 10. Certo então, vento 130 graus com 0 nós, já baixar travado? Negativo. Autorizado pouso, pista 1-0, Mike Charlie Alfa. Zero, Mike Charlie Alfa. Torre, o Oscar Lima Eco. Oscar Lima Eco, reporte curto final, pista 1-7, altímetro 1-0, 1-2, Oscar Lima Eco. 1-0, 1-2, reportará curta final da 1-7, o Oscar Lima Eco. Salvador, 9075, 1-0, não. 9075, mantém um ponto de espera. O Oscar Lima Eco, reporte quando baixar travado. Portará, baixar travado, Oscar Lima Eco.